fazer show, mas depois eu vou voltar. Sou de Mirueira, bro, então passe a respeitar. Mirueira, Novo Texas, sou de Mirueira, bro, esse aqui é meu lugar. Vou em Olinda fazer show, mas depois eu vou voltar. Sou de Mirueira, bro, então passe a respeitar. Bem-vindo ao Novo Texas. Se for me criticar, é melhor ter cuidado pra quem você vai falar. As mentes são insanas e as ruas me amam, e isso não dá pra negar. Faixa de casa, se a chave tá em casa, mas é bom saber respeitar. Eles gostam de Eva, adoram brega, e o fim de semana é no bar. Intelectuais falam merda do estilo da Beck, do jeito de andar. Bem-vindo à minha terra, que é minha quebra, e daqui ninguém vai me tirar. Sei que as coisas não cheiram tão bem, meu bem, eles fazem paradas erradas. Mas tu vai criticar no lugar onde nenhum governo não liga pra nada. Mas se tu falar deles, playboy vai perder o respeito que hoje conquistou. Porque eu amo meus cabras, mas que essas meninas que abrem as pernas no show. Sou de Mirueira, bro, esse aqui é meu lugar. Vou em Olinda fazer show, mas depois eu vou voltar. Sou de Mirueira, bro, então passe a respeitar. Mirueira, Novo Texas, sou de Mirueira, bro, esse aqui é meu lugar. Vou em Olinda fazer show, mas depois eu vou voltar. Sou de Mirueira, bro, então passe a respeitar. Bem-vindo ao Novo Texas. Mesmo não sendo São João, o bairro tem fumaça. A vida é uma dádiva tempelada na quadra. Os irmãos talentosos, vários craques na quadra. Ah, todos em busca do seu gol de placa. Todos sonhando em juntar uma prata. Mas esse fim de semana nos mata. E vale a pena sim ver a vida seguir, ver minha flor viver bem, ver meu filho sorrir. Um dia tu vai entender porque eu não desisti. Foi o bairro que fez as letras que escrevi. Sou de Mirueira, bro, esse aqui é meu lugar. Vou em Olinda fazer show, mas depois eu vou voltar. Sou de Mirueira, bro, então passe a respeitar. Mirueira, Novo Texas, sou de Mirueira, bro, esse aqui é meu lugar. Vou em Olinda fazer show, mas depois eu vou voltar. Sou de Mirueira, bro, então passe a respeitar.